que, efetivamente, nós aqui no município de Tábua temos 33 casos que foram identificados, em que a grande maioria, mais de 90% dos casos, são na Unidade dos Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia, ou foram detectados lá. Temos identificados lá, garantidamente, desses, são 27. Os últimos dois casos que foram identificados na informação da Direção-Geral de Saúde e também na nossa página do município, referem-se a dois casos em 42 testes que também foram efetuados na unidade e que foram confirmados como positivos. Ou seja, neste momento temos todos os utentes, as pessoas internadas naquela unidade de cuidados continuados e todo o pessoal, todos os profissionais, todos testados pelo método da Zaragatoa e, portanto, todos com os devidos resultados. E apuraram-se em 180 pessoas, aproximadamente, identificaram-se 27 casos, peço desculpa. E os últimos 42 testes identificaram essas duas situações. Portanto, à partida está tudo confinado, as pessoas estão a fazer o seu tratamento. Dar nota que desses 33 casos identificados, já temos casos de recuperação, outros estão a aguardar análises finais para se confirmar se estão definitivamente recuperados ou não, mas tudo leva a crer que sim. E, portanto, dentro dos próximos dias vamos ter boas notícias também nesse aspecto.